quero ver que não sente. Ensina um soco, não sou pouco, cê compreende. Não faça porra à toa, tiozão. Só vou seguir a missão, que por mim mesmo, ladrão, feminada. Engulo sapos, ataque de filha da puta, barbário. Se necessário, pode pá, que eu aperto o gatilho, malandro. Desacredite de mim, pra mim é melhor. A cena do predador é passar despercebido. Não, na selva de pedra, eu farei de carne estragada. Carniça, onde urubus brigam por um pedaço podre. O cheiro da morte empesteia o nariz. E sobrevende o mundo em decomposição. A sociedade é canibal, é imoral. Governantes são influenciados por seres sombrios. Os tempos de mudança, trutas são chegados. E fique ciente que nenhum fardado vai impedir um pouco. Aviso, tô, aviso, porque isso vai piscina da puta, tudo de volta. Eu puro ódio, fica pensando, mas revolta. Quem acha que eu dei de balão, já tô com a doida. Derrodo sangue azul, eu continuo. Meu irmão, demorou então. Você acreditou da minha cena, rap, né, não? Mas aí eu tô de pé, eu tô firmão. Faço da caneta, um utensílio de protesto. Recebendo raios e trovões pela escolha do manifesto que eu exerço. Eu duvide, malandro, eu sou um patriota. Eu luto pelo amor de um país que tá na fossa. Outro falha, benefício pro inimigo conquistar o poder. Corrompendo portadores de diplomas conquistados em uma foda de cara. A decadência da colei, trabalhador tá cada vez mais visível. Como jogo de novesse, outro nível. Hoje em dia o palhaço não sorri. Chega um ato impossível de se ver no circo. Dos horrores, eu fico surpreso com o teu escuro dessa ideia. A indústria pornô tá mais louco que uma biblioteca. A indústria teria futuro se o puteiro fosse a carteira. Surgisse fosse uma rola e a lousa uma buceta. Aviso, doutor, aviso, burguês, sabe, filha da puta, tudo de volta. No puro ódio, tudo tá versando, mas revolta. Quem acha que eu dei de balão, já não tô com a dor. Derrodo sangue azul, eu continuo, meu irmão.